Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. Marco Antônio, boa noite. Tudo bem, meu querido? Olha, maravilhoso, porque a Showtime novamente conseguiu um furo e 4 minutos antes da Globo News nós demos a notícia da queda do Segovia e da nomeação do Rogério Galoro. Mesmo isso com os contatos esses que nem a KGB tem, né? Não, só quem tinha era Stasi alemã, da Alemanha Oriental. Quer dizer que KGB e o Mossad morrendo de inveja. Ah, meu amigo, eles vieram pedir que eu seja consultores dele. então tá. Ó, seu convidado... Eu te mandei um recadinho ali. Seu convidado está na linha. Ah, maravilha. Gente, uma honra poder dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje. Eu vou tentar dar aqui um briefing que é muita coisa, tá? Mas o background dele é extenso. Olhando aqui, se você for dar todo o currículo dele, você vai ficar até amanhã. Teria que ser um programa só citando o currículo. Só o currículo. Mas, vamos lá. Então, ele é jornalista, produtor artístico e agitador cultural. O nome dele é João Luiz Azevedo. É o que se chama, que se chamaria nos Estados Unidos, uma pessoa multitask ou multitask, né? Uma pessoa que está fazendo várias tarefas, ao mesmo tempo. Está há 30 anos, mais ou menos, nessa área. Ele, como produtor artístico, ele empresariou humoristas como Costinha, Dercy Gonçalves, Berta Loran. Depois disso, ele produziu também shows de gente como Bem-vindo Siqueira, Carvalhinho, Tutuca, Rogério Froins, Berta Loran de novo, Sérgio Ricardo, Ari Toledo, Juca Chaves, João Roberto Kelly, né, o rei das marchinhas, The Fevers, a gente até já entrevistou, Ângela Maria, recentemente. Ele montou espetáculos infantis como Os Dálmatas, o musical, foi assistido por mais de 1 milhão de pessoas pelo Brasil afora, se eu não me engano, se eu não me recordo, também era com a Berta Loran. Comédias com texto do Miguel Falabella, etc, etc. O ano passado, o lado escritor do nosso convidado se revelou, né, com um elogiadíssimo livro, Berta Loran, 90 anos de humor. É um livro tributo, um formato assim, de perguntas e respostas, que ele fez celebrando a trajetória de sucesso da ex-vedete, comediante, atriz, Berta Loran. Na minha opinião, uma das mulheres mais engraçadas que o Brasil já teve. Até a minha intro ao trabalho dela foi no final da década de 70, naquele programa Planeta dos Homens, programa humorístico maravilhoso. Então, queria dar as boas-vindas. Tudo bem? Tudo bem, Marco Antônio. Boa tarde. Tudo boa bem? Tarde, prazer, boa noite, depende do ponto de vista e do estado de espírito, correto? Boa tarde. Aqui está boa tarde, mas está escuro, então é boa noite, vamos lá. Boa noite. Querido, antes de mais nada, muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Imagina, obrigado a você por dedicar teu tempo aí na rádio, que eu sei que é precioso, ao meu trabalho aqui no Rio de Janeiro, vamos lá. Querido, então por partes, então, tá? Me fala um pouquinho, assim, para quem não te conhece, me fala assim, sei lá, fala da tua infância primeiro. Aqui não é divã, mas vamos tentar dar uma meio de divã. Fala da tua infância, como é que surgiu, assim, o teu interesse por espetáculos musicais, fala um pouquinho, assim, de ti. Eu era um garoto, como tantos outros, morava no subúrbio do Rio de Janeiro, uhum. Né? E certo dia, eu lá com 14, 15 anos, uma vizinha me ofereceu dois convites para ir ao teatro. Eu não sabia o que era teatro, não sabia onde era o teatro, nem o que eu ia fazer no teatro. Morava assim, ela me explicou tudo, eu fui ao teatro, assisti uma peça com Carvalhinho. O nome, né, do espetáculo é O Amante do Meu Marido. Uhum. E gostei muito, fui com a minha namoradinha na época e gostei muito do que eu assistia. E a partir daí eu passei a frequentar teatro. Entendeu? A partir dali eu comecei a entender o que é teatro. Uhum. Mas morava em que parte do Rio de Janeiro? Anos. Morava em que parte do Rio, querido? Morava no Meia, Maria da Graça, um bairro. Ah, no... tá. Próximo à suburbana, um subúrbio do Rio de Janeiro. E muita coisa, quer dizer que então foi através do teatro mesmo, no caso... Através do teatro. Através do teatro, eu ganhei o convite da família e passei a assistir. Eu nunca tinha ido ao teatro, não sabia o que era. No colégio onde eu estudava, não se falava muito em teatro. Uhum. Não se tinha muita divulgação no teatro e fui. Uhum. E aí, a partir daí, como eu falei, eu passei a ir mais ao teatro, procurando informações, em jornal, em revistas. Passei a convidar colegas meus do colégio aí, né, ao teatro comigo ou não, enfim, mas passei a divulgar. A partir daí o teatro entrou na minha vida. Uhum. E me diz uma coisa, querido, de fã de teatro para começar a trabalhar na área, lembra assim bem qual foi teu primeiro trabalho assim, Eu de tanto falar em teatro, né, eu conheci uma pessoa, vai ao teatro é bacana, teatro é bom, não sei o quê. Uhum. Aí eu conheci uma pessoa, um colega, né, que tinha uma associação de espectadores. Associação de espectadores, não sei se aí em São José dos Campos tem. Você paga uma mensalidade e recebe um número X de ingressos para ir ao teatro. Uhum. Né? Okay. E na época existiam 10, 12 associações dessas. Eu cheguei a me associar a 6 ou 7 dessas. Uau. Então, toda semana, todo dia eu ia ao teatro. Era muito bom. Era uma época, isso em 84, 85, 86, era uma época vibrante, uma época muito boa. Uhum. E aí, certa vez, um dos donos de uma dessas associações me falou, pô, João, você vai tanto a teatro, não sei o quê, você conhece as pessoas, você gosta. Você não quer fechar a programação para mim? O que, que seria fechar a programação para mim? Seria entrar em contato com os produtores, oferecendo parceria nessa revista, nessa associação, oferecendo descontos para esses associados dessa associação. Entendi. Eu era um desses associados. E passei a trabalhar para essa associação especificamente. E aí fiz, primeiro mês corri, consegui alguns espetáculos, no segundo mês melhor ainda, consegui com muito papo, habilidade, conhecimento, fiz crescer a associação desse colega. Uhum. Aí no segundo mês ele disse, ah, pô, já que você fecha tão bem, você conhece tão bem teatro, você não quer vender assinatura, aí você ganha um dinheiro. Eu falei, tá bom, vou vender assinatura. Aí passei a vender assinatura para ele. E aí eu comecei a vender assinatura, aí eu que já fazia programação, eu passei a vender assinatura, ele falou, pô, mas você já conhece essas pessoas que você vendeu, você não quer cobrar deles também não? E aí um percentual sobre a cobrança fica pra você. Eu falei, tá bom, eu vou cobrar deles. Aí, que idade tinha aí? Já era maior de idade? Já fazia programação, já vendi e já cobrava. Sim, sim, mas já eras maior de idade, aí eu tinha lá seus 16, 17 anos. Eu devia ter 17, 18 anos. Uhum, ok. Era garoto. Aí eu pensei, pô, peraí, eu fecho a programação, eu vendo, eu cobro, o dinheiro vai pra ele. Eu vou fazer um troço desse pra mim. Aí meu pai me emancipou, né? Abriu uma empresa pra mim, que foi a JL Promoções e Produções Artísticas Limitada, né? JL de João Luiz. Uhum. E aí eu passei a trabalhar isso sozinho. Aí eu passei a fechar a programação pra mim, vender assinatura de uma associação pra mim, e passei a cobrar para mim. Ao invés de eu trabalhar para esse colega, eu passei a fazer para mim. Né? E fiz isso durante muito tempo. Eu cheguei a ter mil e tantos associados na minha associação. Né? Certo dia eu conheci a Berta Loran, fui fechar uma parceria com ela. Deixa eu te interromper. Conheceu como? Eu fui fechar a promoção, porque assim, ela estava com um espetáculo em cartaz. Uhum. Então eu fui até ela para que o espetáculo dela fosse divulgado na minha programação, né? E que eu poderia mandar os meus associados, que pagavam a mensalidade para mim, para assistir o show dela com desconto. Entendi. Entendeu? E aí fui até ela, onde ela estava se apresentando, era um restaurante em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Nesse mesmo dia, tinha uma outra colega de um outro teatro, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, uhum, convidando ela para que levasse aquele show que estava em cartaz no restaurante, no teatro onde ela administrava, na Tijuca. A Berta Lorena não conhecia essa menina, essa colega, que eu conhecia, que eu não sei não, que eu vi lá nesse dia, e muito menos não conhecia aonde era o teatro dela, e muito menos o bairro da Tijuca. E ali naquele momento ela tinha brigado alguns momentos antes com o produtor dela, estava sem produtor, sem empresário, e falou, você conhece ela? Eu falei, conheço. Você conhece a Tijuca? Conheço. Conhece o teatro dela? Conheço. Você me ajuda? Eu falei, eu te ajudo, mas não sei como vou te ajudar, porque eu não entendo nada disso. Ela falou, não tem problema. Se você me ajudar, eu te ensino. E ela vem me ensinando até hoje. Daí vem o motivo do livro que eu escrevia em 2016, há dois anos atrás, comemorando os 90 anos da Berta Lorena. Querido, me diz uma coisa, e que espetáculo que era esse? Era um espetáculo musical? O que era? Era um show de humor dela, chamado Divirta-se com Berta Lorena. Ah, sim. Tá. Divirta-se com Berta Lorena, que na época já fazia sucesso, e aí a gente passou a viajar com o show dela. Sim. Nós fizemos várias cidades pelo Brasil. Uhum. Fizemos Serra Gaúcha, fizemos Florianópolis, fizemos oito cidades. Esse espetáculo dela incluía, tinha um pouco de dança, tinha um pouco de música. Isso, tinha humor, ela cantava, contava piada, sapateava, era bem, muito interessante. Sensacional. Era muito interessante, era um monólogo muito, muito bom. E na época ela participava da escolinha do professor Raimundo na Rede Globo, com o Chico Anísio. Então ela fazia muito sucesso, né? E quando você isso aí, querido, eu vou ter que te interromper aqui, tá? Se não te importas. Assim, ó, só por parte, assim, essa era a época que ela estava fazendo a escolha do professor Raimundo no papel da portuguesa ou da no papel da judia? Não, da portuguesa. Primeiro da portuguesa, depois a judia. A judia não pegou muito, não fez tanto sucesso quanto a portuguesa. Mas ela fazia a portuguesa, a Manuela D'Alimar. Tá, e fala agora, então, assim, como é que foi a tua ideia de escrever o livro, quando é que brotou essa ideia, como é que foi chegar para ela e propor a ideia? Você tem tempo para eu te contar uma historinha rapidamente? Pô, por favor. Então vamos lá. A partir daí, a partir de eu começar a trabalhar com ela, com a Berta Lorena, fala um pouquinho mais alto, tá? Surgiram Costinha, surgiu Dercy Gonçalves, surgiu Bem-vindo Siqueira, surgiu um monte deles. Entendeu? Então eu com 28, 29 anos, eu empresariava ao mesmo tempo os maiores comediantes da época, que era Costinha e Dercy Gonçalves. Claro. E mais a Berta Lorena, e mais tantos outros, entendeu? Eu trabalhei com a Júlia Ribeiro, trabalhei com outros gigantes, entendeu? Sim, sim. Mas principalmente o Costinha e a Dercy Gonçalves. Uhum. Né? E fazíamos muito sucesso, eles faziam muito sucesso. Eles faziam programa do Faustão e davam meu telefone de contato, eles faziam programa de rádio e davam meu telefone de contato, então... E numa época que não existia internet, não existia celular, era uma loucura, o telefone não parava, era show pro Brasil inteiro. Com a dificuldade de que o Costinha não viajava de avião. Então a gente só podia chegar até onde o ônibus ia, entendeu? A gente não pegava avião, o velho Costa não pegava avião, então era uma dificuldade. Mas a Dercy viajou bastante, a gente fez bastante shows com ela. E a Berta Lorena também, entendeu? De lá para cá produzi muito teatro, fiz vários espetáculos para adultos, espetáculos infantis, espetáculos juvenis, fiz shows. E aí chegando à história do livro, né? Fala um pouquinho mais alto só, querido, tá ficando meio surdo. Um pouquinho mais alto, por favor. Não entendi. Eu pedi só para falar um pouquinho mais alto. Ah, tá. Em 2015, né, um ano antes dela completar 90 anos, ela me convidou para a gente jantar na sexta-feira, sexta-feira depois do carnaval de 2015. E ela estava lamentando porque ela tinha perdido duas irmãs em 6 meses, que eram as duas últimas irmãs. E estava triste, tá? Eu falei, Berta, ano que vem você faz 90 anos, né? E ela falou, eu faço. Você pensou em fazer alguma coisa em torno disso? Eu falei, não, não vou fazer o quê, João? Não vou. E você sabe, né, com boa judia, pensou em gastar, não é com ela, né? É, verdade, a gente fala isso no livro. E aí eu falei, pô, Berta, o aniversário dela é dia 23 de março, né? Isso foi em fevereiro. Falei, vamos fazer alguma coisa pro teu aniversário, vamos comemorar teus 90 anos. Pouca gente chega a tua idade tão bem de saúde, né? Claro. E aí ela falou, olha, João, se você quiser fazer, você faz. Eu não tenho dinheiro para te dar, não vou bancar nada, mas te dou os direitos do que você quiser. Aí eu falei, olha, Berta, dinheiro teu eu não preciso da tua grana, eu vou fazer esse projeto com o que eu tenho. Uhum. E ali na mesa a gente pensou em fazer o livro dela. A gente começou na mesa mesmo do restaurante onde a gente estava jantando, colocar no papel, na toalha da mesa, nomes de pessoas que tinham trabalhado com ela nesses, até aquele momento, até os 89 anos de idade. Né? Uau. E aí começamos a colocar, né? Colocamos vários nomes, muitos nomes, chegamos a 33 nomes, uhum. né? De pessoas que trabalharam com ela em televisão. Lista bem resumida, né? Tá bem no livro. Aí cheguei em casa, liguei para um colega editor, né? De uma editora, que foi com quem eu fiz o livro. Uhum. E aí comecei a anotar outros nomes. Pensei maior, falei, pô, são 90 anos, seria legal que fossem 90 pessoas homenageando ela, que fica redondo, né? Claro. Né, Marco? 90, 90. Então tá, claro. Aproximei para 90. Eu sei que quando a gente fez a festa e fez o lançamento no dia 23 de março de 2016, ou seja, vai fazer 2 anos agora em março, nós tínhamos 122 nomes, 122 pessoas homenageando ela. De Fernanda Montenegro, a Fernanda Torres, a Bibi Ferreira, a Cláudio Botelho, a Charles Miller, ao Boni, que inclusive Boni tem TV aí na, né, em São José dos Campos, não é dele a TV aí? É, eu estou em Porto Alegre. Oi? E o pessoal, a rádio fica em São José dos Campos. É? Ah, então. Em São José dos Campos, a TV Globo é do Boni, pelo menos era, não sei se ainda é. Mas enfim, todo mundo, entendeu? 122 personalidades dando depoimentos brilhantes para Berta Logan. E alguns depoimentos desses, eles vieram através de vídeo, né? Aí eu pensei, poxa, o que eu vou fazer com esse vídeo? Eu vou colocar tudo também no dia do lançamento do livro. Aí eu juntei 32 personalidades, dessas que eu falei, né? Eliezer Mota, Tom Cavalcante, Jô Soares, Agildo Ribeiro, todo mundo, Rogério, Jane de Castro, Bem-vindo Siqueira, enfim, quem você imaginar estava dentro dessas pessoas. As grandes personagens, Ari Fontoura, Edson Celulari, enfim... Ela fez novela com Ari Fontoura até também. Fez novela com ele, foi emocionante o depoimento. Enfim, ela foi um momento glorioso dela, foi muito legal. Se e aí chama quando eu fiz esses vídeos, eu coloquei também no telão. Né? E aí coloquei no telão esses depoimentos dessas 25 pessoas. Né? E como eu falei, Fernanda Torres, Débora Bloch, Heloísa Pellicer, Ari Toledo, muita gente. Foi assim. E assim foi feito, o livro foi lançado, ele foi vendido, nós fizemos uma primeira tiragem de mil livros, eu tenho até o momento, eu estou com menos de 70 livros e vamos fazer agora uma nova tiragem para fazer o relançamento no dia 25 de março, né, agora. Sim, por isso que eu estava tão interessado em falar contigo, porque eu sabia do... Isso, dia 25 de março a gente faz o relançamento do livro, num show que ela vai apresentar, olha só. Ela com 92 anos vai voltar em cena com o show Damas do Humor e da Canção. Ela, com a Jane de Castro, vai se apresentar no dia 25 de março e no dia 1º e 8 de abril. Muita gente não sabe, né, mas ela foi vedete, quer dizer, foi uma vedete. Carreira de muito sucesso em Portugal também. E no muito, Brasil... Ela foi 6 meses em Portugal. Ela é daquela escola, né, que o ator tinha que fazer tudo, né? Tinha que dançar, literalmente sapatear, né? Tudo, né? Quer dizer, uma pessoa assim, literalmente, o pessoal chamava, tem aquela expressão de showman, ela é uma showwoman mesmo, né? Completa, isso, é exatamente, né? Isso. Querida, me fala assim, só abrindo um parênteses, que eu citaste, eu já sabia também que trabalhaste com Costinha e com a Dercy, pode assim dar um micro resuminho, assim quando eu te falando, Costinha, fala um pouquinho do trabalho que ele tinha, pro pessoal, assim, mais por dentro, dizem que ele era muito... muito tímido. Que ele era muito sério, né? Fala ele um era pouquinho muito do sério, Costinha, ele era muito tímido, ele. E ele era incapaz de falar um palavrão em público. O que ele era no palco, ele não era pessoalmente. Ele me chamava, eu era jovem, eu tinha 20 e poucos, não tinha 30 anos, ele me chamava de senhor João Luiz. Eu chamava ele de senhor Costa. Ele era muito palcos, sério ele era mesmo? O seu Costa. Era muito e ele sério, morreu, né? e ele faleceu com uma tristeza muito grande, porque ele sabia que eu trabalhava com a Dercy. Ele era fã da Dercy Gonçalves. Okay. E o sonho dele era fazer um show, ele com a Dercy Gonçalves, que ele acreditava que seria um show dos dois grandes humoristas da época. Né? Claro. E quando eu fui propor isso à Dercy, ela respondeu pra mim, João, tá maluco? Ele é um velho desbocado, eu não trabalho com ele fala muito palavrão. Então, e eu não pude falar isso, imagina, vou chegar pro Costinha e falar isso, que ela. Eu só falei que ela negou e tal. Mas enfim, imagina, a Dercy falar que ele falava muito palavrão, coisa de... E tudo a ver os dois se apresentando, né? Seria uma coisa maravilhosa mesmo, né? Seria um showzão, seria um show pra lotar Maracanã. Tá, e com a Dercy, a tua experiência com ela, pode falar um pouquinho? Também, pessoa... Ela já é... O que ela é no palco, o que ela era no palco, ela era na vida. Entendi. Entendeu? Despocada, despudorada, falava muito palavrão, entendeu? E assim, tem coisas engraçadas. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com ela, né, nas primeiras vezes, e ela pedia frutas no camarim, né? Ela pedia então, o quê? Frutas. Ah, frutas. Uhum. Frutas no camarim. O Costinha pedia só água mineral sem gás e café. E ela pedia frutas. E aí, no final do show, eu vi a assistente dela levando aquela bolsa cheia de frutas. Aí, no dia seguinte, logicamente, né, show sexta, domingo, eu levei pra sexta, que era pra ficar sexta, sábado, domingo no camarim. Uhum. Aí no sábado eu não levei frutas, aí eu levei mó bronca, cadê as frutas de ontem? Falei, mandando Nerci, eu trouxe ontem. Não, aquela foi de ontem, para hoje tem que ter outra. Enfim, então a cada dia de sono eu levava a filha para casa. Que legal. Porque as frutas que estavam no camarim, na verdade, não era para ser consumidas ali, era para levar para casa, para a família dela, para casa dela. Uhum. E então você imagina assim, o nível de humor. Tive com a Dercy também, como também tive com a Xê, mas com a Dercy eu tive duas vezes no Fausto Silva, no programa do Faustão. Uhum. E aí foi uma coisa interessante, ela foi, me apresentou a ele, falou muito prazer, João Luiz. Eu falei muito prazer, João Luiz, ele falou muito prazer, Fausto Silva. Como se eu não conhecesse Fausto Silva da televisão. Então tem passagens engraçadas, passagens em hotéis, passagens em restaurantes, sempre muito, muito engraçadas, as pessoas cobravam muito. A irreverência que ela tinha, cobravam do Costinha também. Pois é, e como é que ele reagia com isso? Como é que ele reagia com isso? Porque eu já ia te perguntar assim, se as pessoas não paravam direto ele na rua, no aeroporto, e direto, foi uma piada aí, tipo assim. Direto, direto. E como é que ele reagia? Se você for médico, você vai me dar uma consulta de graça? Se você for padeiro, você vai me dar uma pão de graça? Ele respondia isso na lata. Entendeu? E é verdade. Porque o humorista não tem que ficar fazendo palhaçada, fazer claro, dando cambalhota na rua, entendeu? Claro, mas as pessoas um pouco não entendem isso, infelizmente. Uhum. Ou se você é cantor, você tem que cantar toda hora na rua. Isso. Ou você, como comunicador, tem que ficar falando na rádio o tempo todo. Então, ou eu escrevo livro, tenho que ficar distribuindo livro toda hora. Mas as pessoas, infelizmente, não têm esse entendimento. Ele falava na cara isso, então, mesmo? Não, mas meio que ficava sem graça e brincava com isso. Algumas vezes entendi, sim. Entendi. Queria dizer uma coisa, e da grande grande Berta, voltando ao tema do livro, né, que vai ser relançado, fala assim, porque né, eu estudei, quando eu morei um tempo nos Estados Unidos, e quando eu estudei lá também o humor judaico, né, eu gosto muito disso, né, muito, muito desse lance da auto-sátira e do rir da desgraça. Né? Até eu me lembro uma vez uma entrevista que eu vi com a Berta, não me lembro qual programa, que ela até comentava, né, do lance, né, do quarto minúsculo, que ela morava lá em Varsóvia. Ela morava no gueto, né, de Varsóvia. Isso, ela meio fugiu da guerra. Pois é, e tipo assim, com ela e acho que mais 13 ou mais 14 membros da família, né? Isso, e ela ela dizendo que o pessoal, como faltava comida, tinham que a coisa barata que eles podiam, que a mãe dela podia fazer para eles se alimentarem, era basicamente repolho. Então ela disse isso, que e daí iam dormir e passava a noite toda soltando, né, com crise de patulência. Né? Ou seja, no meio daquela desgraceira, né, no gueto de Varsóvia, e ela tá tendo, achando tempo para rir do pessoal todo, o pessoal morando como uma lata de cerveja, de sardinha, né, e soltando pum. Fala um pouquinho, assim, ela é assim, a no, arma que ela dia tem, a dia, a arma é que ela teve de sobrevivência foi o humor, entendeu? Se você imaginar que ela, até chegar no Brasil, ela não sabia o que era um chuveiro que toma banho, entendeu? Ela tomava banho num barril. Se você imaginar que até a chegada dela no Brasil ela não sabia o que era um vaso sanitário mesmo, entendeu? Se você imaginar que ela não sabia o que era uma banana, aliás, uma banana não, ela não sabia o que era um cacho de banana. Banana para ela chegava à unidade quando os pais comiam a banana, e aquele resto de banana que fica na casca, ela passava a colher e pegava aquilo ali e tinha que dividir entre os irmãos. Meu Deus. E não é um cacho de banana, é uma banana. Ela conta isso no livro. Entendeu? Quando ela chegou no Brasil e viu que era um chuveiro, ela ficou louca. Ela nunca tinha visto a água cair do teto. Meu Deus. Entendeu? Do teto, que eu digo assim, na parte de cima, né? Sim. Então, sim. Ela saiu de uma cidade, que era Varsóvia, onde tinha. Ela pegava 40 graus abaixo de zero. Ela veio para o Brasil com 40 graus acima. Entendeu? Então a diferença é muito grande. Ela conta de forma chocosa, né, a diferença entre lá e cá, né? Quando as pessoas perguntam, mas você é judia, você não é brasileira. Ela é brasileira por ela ter adotado o Brasil, claro, e o Brasil ter adotado ela como filha aqui, entendeu? Não, mas uma coisa que eu nunca senti nas entrevistas e tudo mais é um lance de rancor. Ela não tem isso, né? A defesa dela sempre foi o humor. A maneira que o judeu tem de driblar a tristeza é fazer humor. E o humor satirizar aquilo. Entendeu? Esse desgraça, livro que eu vou ter o privilégio de te mandar para você conhecer o livro pessoalmente, eu te mandei só informações sobre ele. Isso. Nesse livro você vai rir muito e você vai chorar muito. Claro, claro. Entendeu? Claro. Porque tem depoimentos como esse que eu comentei, que são muito tristes. Quando ela pegou um navio para vir para o Brasil, ela viu tanta comida que ela comeu tudo que podia no primeiro dia, porque ela não sabia se aquela comida ia ser repetida nos outros dias de viagem. Sim. Então ela comeu o máximo que podia, pegou e escondeu o máximo que podia, porque ela não sabia se aquilo ia se repetir. E claro que se repetia, entendeu? E quando a gente lembra... fala de navio vindo de lá para o Brasil, ela não veio na primeira classe. Ela claro veio na terceira ou quarta, claro, quinta claro, classe. Claro. No porão do navio. Sim, entendeu? Sim. Com tantas outras crianças. Entendeu? Claro. Com a família. Crianças, inclusive, teve até a situação de uma criança morrer doente na viagem do lado dela. Então, quer dizer, ela perdeu o irmão com a esposa e filhos na guerra, que por ele ser casado e ter filhos, ele não quis vir para o Brasil. Então, a história dela é muito triste. E a maneira que ela teve de se sair bem de tudo isso foi fazendo humor. Entendeu? Foi contar as histórias dela dessa forma como ela conta. Isso, até isso me lembra um pouquinho, tem aquele rockstar do Kiss, o Gene Simmons, né, o líder da banda Kiss, e ele é judeu-húngaro. E ele disse que quando chegou nos Estados Unidos com a mãe, ele disse que ele ficava dias passeando dentro, sabe de quê? De supermercados. Porque isso. Ele nunca tinha visto tanta comida empilhada na vida. Né? Exatamente. Então, exatamente. Ela conta, por exemplo, a primeira vez que ela viu um cacho de banana, ela estava passando na rua com o pai dela e com a mãe, e passou um cara, tipo uma charrete, né? Vendendo cacho de banana. Ele falou, papá, mamãe, quero... que ela conhecia uma banana, ela não sabia como é que era o cacho de banana. Você imagina, uma menina com 14, 13 anos não sabia o que é um cacho de banana. Imagina. Então, a maneira como ela conta no livro, né, é muito direta, ela é muito crua. E ela demorou tempo para aprender, porque o nosso idioma é bastante complicado, né? Quer dizer, ela chegou com tipo 9 anos no Brasil, né? Isso. Obviamente sem falar uma palavra de português. Sem falar uma palavra de português. A adaptação dela para aprender a falar o nosso idioma, como é que foi? Ela ouvia muito rádio. Ela ouvia muito rádio. E aí ela foi aprendendo e o pai dela colocou ela no colégio. E aí ela no colégio foi aprendendo. Claro, também até no colégio, quando se coloca uma menina que não sabe falar uma palavra interagir em português. Com as pessoas. E logicamente que ela, como a figura de polaca, né, de polonesa, claro, diferente das brasileiras, das cariocas. Claro. Então ela também foi motivo de muita gozação na turma do colégio. E muito sofrido, ela e as irmãs e os irmãos. Querido, então foi assim... uma infância, juventude de sofrimento. Claro. Ela só superou isso quando ela realmente alcançou o estrelato quando chegou na Globo. Eu faço no livro um levantamento dos programas que ela participou desde 1966, ano que é a vida. Ela entrou na Globo em 1966, que é exatamente a data, o ano que eu nasci. Ou seja, ela tem 52 anos de Globo. E de lá pra cá, ela trabalhou nos principais programas de televisão de humor. Ela fez todos os programas. Entendeu? Não faço humor, não faça guerra. Não faço humor, não faça guerra. Balança Marroncaia, duas versões, tudo, né? Ela fez. Balança Marroncaia, Satiricom, Planeta dos Homens. Isso, foi onde eu conheci. Até os atuais, né? Até o Zorra Total que ela fez. Totalmente. Fez o Vai Que Cola com Paulo Gustavo. Enfim, ela participou de todos. Escolinha do Professor Raimundo, participou de todos. Maravilhoso. Além de ter feito novela, ter feito televisão. Televisão não, ter feito filmes. Ela fez pouco cinema, né? E é estranho, porque eu acho que ela teria tudo a ver com trabalho em cinema. Ela apareceu pouco em cinema. Cinema, ela fez pouco cinema. Pois é. Pouco cinema. Mas porque também o cinema, ela precisa de mais tempo, entendeu? E ela sempre teve a vida dedicada ao teatro. Ela sempre teve em cartaz em teatro. Se vê, ela com 92 anos, ela vai estrear um espetáculo teatral. E assim, com todo respeito, cabeça melhor que a nossa? Cabeça melhor do que a nossa. Pelo amor. Cabeça melhor do que a nossa. 92 anos e podia... 92 anos decorando o texto para estrear um espetáculo daqui a um mês. Cara, isso é na boa. Isso é emocionante. Entendeu? Emocionante. Ela leu um depoimento que eu fiz no meu Facebook, convidando as pessoas, né? Falando que era o último show dela, porque eu não posso imaginar que ela vai fazer algum outro show diferente desse, aos 93, 94. Aí ela me ligou e falou, João, quem disse que vai ser meu último show? Não, Berta, mas você está muito enganado. Se me convidar, eu faço. Tá bom. Quem sou eu para discutir com uma dame, né? Olha, na boa, é um puxão de orelha que o cara fica até orgulhoso de levar, né? Não é? Claro, claro. Que bom João, que levei, né? João, assim, ó, o programa, né, a primeira metade, a gente, quer dizer, depende da ordem no qual a gente tenta encaixar, no caso, o convidado, ou na primeira metade ou na segunda metade, depois do convidado, né, ou antes do convidado, a gente aqui toca músicas dos anos 50, 70 e 80, tá? A gente desencava músicas, assim, que não fizeram sucesso de gente conhecida. E, como tu, há pouco trabalhaste com a Ângela Maria, a gente vai, a gente toca dos anos 50, 60, 70 e 80. Então, vou tocar uma, depois que a gente se despedir aqui, uma da Ângela Maria. Eu só queria, eu queria te perguntar, como, assim, muito brevemente, só pra gente já, assim, fechar com uma chave mais dourada ainda, diz assim, como é que foi trabalhar com a Ângela Maria, que é um mito, né? Um privilégio. Você deve ter visto meu depoimento na página do Facebook, né? Eu cresci ouvindo meus pais falarem que eles se conheceram num show da Ângela Maria. É mesmo? Entendeu? Seus pais se conheceram num show dela? Aí eu cheguei na vida dela, falei, eu sou fruto do seu show. Meu pai conheceu minha mãe num show seu, no Social Ramos Clube. Aí ela olhou pra mim e falou, mas ela é bem menina, né? Assim, ó, João, assim, ó, de coração mesmo, tá? Assim, ó, muito obrigado pela tua obrigado participação. Obrigado você pela oportunidade, imagina. Tá, querido, assim, ó, valeu mesmo e até mais. A melhor da sorte aí e a gente pra vai você ter também, sucesso tá bom? Pra você. E olha, adorei o título, viu? O Marco de hoje é ótimo. Às vezes eu tenho momentos criativos, às vezes bota alguma coisa. O Marco de hoje é fantástico, vou guardar. Guardar pra queridão, João, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, tá? Eu sei que obrigado a você, sucesso pra ti aí. E vamos eu sei que a tua correria é intensa, então agradeço o privilégio de falar contigo, tá? Tá bom, então, muito obrigado, Marco. Um abraço a vocês, obrigado aos ouvintes. Tchau. Valeu. Grande Marco Antônio. Que maravilha. Eu acho a Berta Lourenço sem mentira do céu. Eu acho ela fantástica. Cara, imagina ela no cinema americano fazendo papel de mãe, irmã ou tia judia. Quer dizer, e engraçado. E assim, não deve fazer 8 anos que eu descobri que ela tinha sido vedete e tudo mais. Né? Ou seja, multitalentosa, super engraçada. Verdade. Não posso falar por ti, mas por mim eu sei, a cabeça dela é melhor, certamente está em melhor estado do que a minha, né? Bom, que a minha pode ter certeza disso, viu? Porque eu tenho dois neurônios, o Tico e o Teco, os dois brigaram. Estão sempre em crise, né? Estão sempre disputando. Ou como espaço, diz, né? Um delegado amigo meu, o João anda com o relé colado. Maravilha. João. Vambora. Vamos então começar então esse nosso garimpo musical? Vamos lá, Fofunha. Para os 50, por favor. Desprezo o seu lamento e o que você passou, a flor do sentimento já murchou. Eu cansei de perdoar quem não me soube amar. Não quero sofrer, não quero chorar. Pobre de quem esqueceu que há só uma vida. Como sombra ao seu lado. Se amores já tivemos, são coisas do passado. Música. chorar. Pobre de quem esqueceu que há só uma vida, e eu não desejo viver como sombra ao seu lado. Se amores já tivemos, são coisas do passado, são coisas do passado. Marco Antônio. Ah, essa música eu adoro, ela é de 55, nome é Coisas do Passado. Né? A gente fez fiz um linkzinho, já que recentemente o convidado que estava nos dando o prazer de conversar com a gente, o João Luiz Azevedo, ele trabalhou com a Ângela Maria. Então, essa canção de 55, que a gente ouviu na íntegra, ela tem um trecho que lembra aquela Neg, que é de 60. Né? Então, na verdade, Neg teria sido influenciada por essa canção. Né, que seu amor, seu carinho, quer dizer, tem um pedaço que lembra disso. Obviamente, música de força mesmo, para deixar revólver longe, porque, vou te contar, é deprê mesmo, né? Obviamente, cantada pela Ângela Maria, o nome artístico dela, né, o nome de batismo era Apelim Maria da Cunha. Ela é considerada um dos maiores nomes da música nacional em todos os tempos, muito influenciada pela Dalva de Oliveira, e é uma das remanescentes da era de ouro das cantoras do rádio. Né? Uma das pessoas que mais gravou no Brasil mais de 1000 canções em cerca de 130 LPs, cassetes, CDs. Né? Alguns dos clássicos dela, Babalu, né? Uma canção cubana, Gente Humilde, né? Orgulho, Ave Maria no Morro, isso tudo em quase 70 anos de carreira. E também parece não estar disposta a se aposentar. Ela começou, olha só, um link parecido com muita, do que a gente muito conversa, João, de cantoras americanas negras, né? Ela começou a cantar também em Igreja Batista. É. Né? Acho que ela tinha tipo 12 ou 13 anos, obviamente, quando ela quis se profissionalizar, a família entrou em parafuso, assim, porque era, obviamente, naquela época tinha fama de puta. Toda cantora era puta. Exatamente. É o que achavam. Admirada por gente como Edith Piaf, né, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Amália Rodrigues e Louis Armstrong. Ela pode ser ouvida em comédias musicais como O Rei do Movimento, que é um filme com Anquito, Wilson Grey, a participação da Emilinha Borba e do Zé Trindade, Carnaval em Marte, com Anselmo Duarte, Ilka Soares, Emilinha Borba de novo e a Zezé Macedo, Rio Fantasia, perdão, com John Herbert, o Catalano e a Zezé Macedo de novo, Samba na Vila, com a Rose Rondelli, que era uma vedete, mãe de um até do nosso entrevistado, do Niso Neto, né? Os comediantes Simplice e Older Casarré, e vários outros filmes. Então é isso aí. A gente ouviu Coisas do Passado, que é uma música dela que não fez sucesso, que é de 55. Vamos tocar um trechinho de um grande sucesso dela, que é Cinderela, de 65. Vamos lá, Fofunha. De onde vier, chegue de onde chegar, aquele amor que sonhei virá, que eu sei, é só esperar. Venha de onde vier, chegue de onde. Essa Fofunha conhece, tocou muito na M. Muito, essa música eu acho lindíssima, né? Cinderela, uma coisa, não sei se já parece pra pensar, João, ela é essa canção de 65, tá? Não acho que ela lembra um pouquinho Cantiga por Luciana? Lembra, Evinha, lembra. Né? Que é de, acho que é de 68 ou 69. Exatamente. Né? Ela lembra um pouquinho. Lembra. Sim, né? Quer dizer, a cantiga de Luciana, né, que veio depois, no caso. Mas, por sinal, uma canção também que eu acho super bonita, né, da Evinha, mas do fim da década de 60. Mas é isso aí, então, a grande Ângela Maria. Querido, vamos agora para os anos 60? Bora, Fufunha. Vamos lá, então. Everybody's running in a mad, mad world. Nobody's going nowhere. La, la, la, la. Everybody's gotta have more than the others. Gotta have more than their share. Ever since the devil tempted woman with an apple, we've all had a burden to bear. Now the world keeps turning and things are getting faster. Nobody's going nowhere. They say the grass is greener on the other side. When they cross over, they find everybody's searching like you and me, trying to find peace of mind. See that little boy fishing on the river? If I could just be like him, I'd close my eyes and let the mad world go by. I could be like him. See that little boy fishing on the river? If I could just be like him, I'd close my eyes. Close my eyes and let the mad world go by. If only I could be like him. If only I could be like him. If only I could be like him. Showtime, showtime, showtime, showtime, showtime. Fazendo história e criando tendências. Marco Antônio. Essa canção a gente ouviu dos anos 60, Mad, Mad World, ou seja, mundo louco, louco. É o que está acontecendo hoje. Canção profética. Essa canção é de 62. Eu não sei se vocês dizer que foi cantada pelo... vocês ouviram o Rick Nelson ou o Rick Nelson, porque ele com 21 anos, ou seja, mais ou menos nessa época aí, ele tirou o Y, que seria um diminutivo, né, Rick, de Ricardinho, diríamos assim, para Ricardo, né, para Rick Nelson, porque ele estava querendo ser levado a sério como cantor adulto, já que ele foi um dos maiores teen idols, e isso fez a carreira dele, mas também foi um certo obstáculo para ele ser levado a sério por gente da música, né? O nome de batismo, Eric Hilliard Nelson, nasceu em 1940, faleceu em 85 num acidente de avião. Ele nasceu em New Jersey, começou como ator de rádio logo antes de fazer 9 anos de idade. Começou a gravar discos aos 17, foi, né, como eu falei, um dos maiores teen idols, né, ídolos adolescentes dos anos 50. E daí chegou a ser tão popular que deu o John Wayne, quando fez um filme com o Dean Martin, que eu adoro, que é Rio Lobo, no Brasil, Rio Bravo, no Brasil, é Onde Começa o Inferno, em 59, chamou o Rick Nelson, porque também o John Wayne estava começando, obviamente, a ficar mais coroa, e ele estava com medo de perder também o público jovem, então ele chamou o Rick Nelson para fazer esse apelo, no caso, para o público jovem, né? O filme é maravilhoso, quem não viu deve ver, deve tentar ver, Rio Bravo, Onde Começa o Inferno. É um filme até semelhante a outros dois que ele fez, que o diretor Howard Hawks fez depois com o John Wayne, que é Eldorado e Rio Lobo. Como eu falei, com Dean Martin, que por sinal até canta, faz um dueto com o Rick Nelson no filme. E é um faroeste muito interessante, também com a Andy Dickinson, um filme maravilhoso. Do caso, um dos pais do rock and roll, a gente aqui desencavou, falou em dois programas sobre ele, o Fats Domino, né, que já estava esquecido, faleceu há pouco, a gente não esperou para dar as láureas no caso, ao Fats Domino, falar da importância dele. Não fez com muita gente, né, por aí que descobriu basicamente o cara quando ele faleceu, né? Sabe como é que é, né? O pessoal gosta de valorizar quando está morto. Verdade. Né? Depois da morte não interessa mais. Isso, exatamente. A gente falou isso bem antes. E no caso, por que eu estou fazendo esse link? Porque no final da carreira, nos anos 80, o Rick Nelson, no final da vida, ele fez tour pelos Estados Unidos com o Fats Domino. Né? Ele faleceu, ele tinha, não gostava de viajar de avião, mas também se recusava a longas distâncias de ônibus. Ele adquiriu um avião para, acho que, cabia 14 passageiros, né? Que já tinha sido daquele mega rockstar que a gente também tocou aqui, o Jerry Lee Lewis, né, do Great Balls of Fire. Ele adquiriu um avião que tinha sido do Jerry Lee Lewis, e o avião já tinha um histórico de problemas, e dito e feito, ele estava fazendo uma tour com a banda dele, e o avião despencou no Texas, em 85. A família dele, ele tem filhos também que seguiram carreira no show business, né? A Tracy Nelson é uma atriz de sucesso, ela fez participações em séries como Caras e Caretas, que era Family Ties, Matlock, Seinfeld, e também ela está naquele filme Down and Out in Beverly Hills, que é um vagabundo na alta roda, com a Bette Midler, Richard Dreyfuss, isso. E também nos anos 90 ela fez um papel do Rizzo, numa montagem dos anos 90 do musical Grease no teatro, né, no tempo da Bilhantina. O Rick Nelson também tem teve gêmeos também, e esses gêmeos formaram um grupo de rock bem farofa nos anos na virada dos anos 80 para 90, chamado Nelson. Eu me lembro até os dois bem loiros tocando guitarra e de colete meio sem camisa, até se apresentando no Gugu, vieram até no Brasil, se apresentando no programa do Gugu. Estiveram os dois hits nos anos 90. Ele pode ser ouvido, Rick Nelson, em trilhas como no filme Prom Night 2, Vestida para Vingança, Pulp Fiction, Tempo de Violência, U-Turn, no Brasil era Reviravolta, um filme noir com a Jennifer Lopez, o Sean Penn, o Billy Bob Thornton e o Nick Nolte, dirigido pelo Oliver Stone, e séries como Vegas, né, que a gente gosta bastante, né, Robert Urich, Família Soprano e Arquivo Morto. Então vamos tocar um trechinho do maior sucesso dele, que é de 61, Traveling Man. I'm a traveling man, made a lot of stops all over the world, and in every port I own the heart of at least one lovely girl. I've a pretty señorita waiting for me down in old Mexico, and if you're ever in Alaska, stop and see my cute little Eskimo. Oh, my sweet Fraulein down in Berlin town makes my heart start to yearn, and my China doll. Essa fez muito sucesso. Essa música linda, Traveling Man, né? Homem Viajante, ou seja, Viajante, foi gravada em 1960 e lançada em 61. Canção, nossa, lindíssima, com uma pegada mexicana, né? Fala basicamente do cara que viaja para tudo que é lugar, e especificamente daí fala de uma senhorita que ele deixou que ele conheceu numa dessas viagens através da fronteira dos Estados Unidos com o México. Então, vamos para os anos 70, por vamos favor. Lá, Fofonha. With every move I make, you think I'm heading straight for the door. Oh, baby, I swear it's your mistake. It's like I've told you a thousand times before. Oh, I've got no eyes to leave, just need to go for free. When will you stop believing that what I'm telling you is true? I really love you, baby. Yeah. Eu sou apaixonado por essa música e gosto muito de Kiki Dee. Essa música tu conhecia? Eu conheço essa, conheço Don't Stop Love Me, Talk sim, Me, sim. I Got The Music In Me. Agora é a figura mais famosa dela. Stay With Me Baby. Eu tenho todas essas músicas. Que surpresa, porque assim, o pessoal que ouviu a canção, né? Essa é de 78, uma canção não fez sucesso, You're Holding Me Too Tight. A letra é meio esquizofrênica, porque na verdade, normalmente nessas canções... tu vê, essa é uma canção disco, né? Mas assim, basicamente, quando se fala em abraçar forte, a pessoa tá pedindo pra abraçar forte, normalmente nas canções. Essa aí ela tá meio que reclamando, ela diz que adora o cara, que ela quer continuar com ele, mas que ele tá apertando ela demais, né? You're holding me too tight, né? A cantora, essa Kiki Dee, não faz, vergonhosamente, não faz mais de 8 anos que eu descobri, não a existência dela, claro, né? Porque até ela em 76 fez aquele mega hit, né? Um dueto com o Elton John, né? Que é a assinatura, seria a canção assinatura dela, que é o Don't Break My Heart. Mas no caso, eu achava basicamente que ela era meio que One Hit Wonder, né? Cantora de um sucesso não. Fez aquilo e depois abandonou a produção. Eu achava que era isso. E ela tem uma carreira super extensa e sólida. Ela é bastante valorizada no Reino Unido, né? Ela começou nos anos 60. Exatamente. Né? E eu acho a voz dela super bonita. Me lembra um pouquinho, menos rouca, é claro, mas me lembra um pouquinho uns momentos da Kim Carnes. E também a Perry Smythe do grupo Scandal, que a gente já tocou duas vezes. Mas olha, entre as duas vozes, eu gosto muito de Kiki Dee, mas ainda sou mais Kim Carnes. Sim. Só que ela lembra um pouquinho. Lembra. Como eu falei, a sucessão dela foi Don't Go Breaking My Heart, em 76, já vai vir um trechinho daqui a pouco. Mas a Kiki Dee, o nome dela de batismo é Pauline Matthews. Ela nasceu em 47 na Inglaterra. Olha só, a gente estava comentando, fazendo um link com o programa de ontem até, que estava falando sobre cantoras negras e vozes, né, com uma pegada, entre aspas, negra e, na voz e branca, ela ou e branca. A Kiki Dee foi a primeira britânica branca a gravar para Motown. Então, olha só, grande fã de Cole Porter, né, adorada pelo Alan Parsons, que a gente também já tocou em programa aqui. Ela também foi estrela do teatro musical britânico. Ela até levou uma indicação de melhor atriz nos anos 80, lá por 88, né? E, como eu falei, uma carreira super sólida no Reino Unido desde os anos 60, né? Ela pode ser ouvida em filmes como Convite à Morte, que é de um diretor que eu adorava, falecido, Richard Marquand. Mas o filme de maior sucesso do Richard Marquand foi Retorno de Jedi, né? Numa comédia com muito sucesso nos Estados Unidos e no Brasil, Loucos de Dar Nó, deve te lembrar, né? Com Gene Wilder, Richard Pryor, dirigido pelo Sidney Poitier. Acho até que foi, se não me engano, o Stir Crazy, que esse filme acho que foi o primeiro de alguns filmes que eles fizeram juntos. Né? O Verão de Sam, que eu gosto bastante, Santos e Demônios e vários outros. Então é assim, Kiki Dee ou Pauline Matthews, né? You're holding me too tight. Vamos pro Don't Go Break My Heart, Não Vá Quebrar Meu Coração, por favor, de 76. Não, fique tranquilo que eu não farei isso com você. Eu sabia que era isso. De Kiki Dee. Essa canção, esse dueto com o Elton John é maravilhoso. Vale dizer o seguinte: You're Holding Me Too Tight, que a gente ouviu antes, foi lançada pela Rocket Records do Elton John. Né? Ele mega protetor dela, assim, né? Ela é uma pupila do Elton John. Quer dizer, eu acho que dá pra pessoa cá pra nós, tendo um cara que gosta da sua carreira assim, vou te contar, até se ela não tivesse voz, né? Até ela eu conseguiu fazer certo. Ó, então acho que a gente pode passar pros anos 80, vamos lá? Vamos embora, Fufuinha. Por favor. Autumn in my heart again, and a little bit of hell in my soul. I'm looking for a place to go, where all my devils won't have a ball. My head piled off the clouds, off the ground and far away from doubt. Well, the world below looks pale, and where the right way is just a narrow trail. Antônio. Acho essa canção super classuda, de 87. Eu também acho. É, a banda Double, ou Double, né, uma banda, na verdade, um dueto, desculpa, um duo, né, era um dois integrantes da Suíça, de Zurique. Esse grupo, essa dupla, só teve um grande sucesso, né, nas rádios, que foi Captain of Her Heart, que é de 85, já vai ouvir o trecho daqui a pouco, que, por sinal, eu acho uma canção bem chatinha. Essa eu acho que tá de 1 a 0. Tá depois eu quero te mostrar o seguinte, uma canção que explodiu no Brasil... E uma outra explodiu no Brasil, não, no mundo, e a outra, que é muito mais classuda, não aconteceu nada. Eu adoro esse tipo de pesquisa, assim, né? Depois porque eu vou te mostrar. A gente vê mesmo que tem tudo a ver com marketing. Depois eu vou te mostrar. Né? Uma... Tá, maravilha. Olha só, essa a canção que a gente ouviu aí na íntegra, Devil's Ball, ou seja, Baile do Diabo, né? Tem participação do grande Herb Alpert. Né? Quer dizer, o trompete quando entra ali, se a coisa já era classuda, fica mais ainda, né? Como eu falei, o único sucesso desse duo foi o Captain of Her Heart, que é de 85, uma banda classuda, acho que até demais, tinha muito esse clima lounge, música meio para cocktail music e um pouco de bossa nova também. Os dois integrantes eram Felix Haug e Kurt Malu. Eles começaram a se juntar em 83 e foram com essa banda Double ou Double e foram até estiveram juntos até 87. Grandes fãs do Roxy, do grupo Roxy Music e do líder da banda, que era o Brian Ferry. O grupo faturou bastante com o sucesso do Captain of Her Heart na Argentina, Uruguai, Espanha, Brasil, Itália e Estados Unidos. Vale dizer que Captain of Her Heart, que eu já vi um trechinho daqui a pouco, chegou ao 8º lugar nos charts, né, nas paradas de sucesso do Reino Unido e depois nos top 100, na lista top 100, no mesmo ano, ou seja, em 85, nos Estados Unidos, chegou a número 16 na lista top 100. O duo pode ser ouvido nas sonoras de uma novela espanhola de 347 capítulos sobre a ditadura do Franco pelo ponto de vista de uma família de classe média. Vamos tocar um trechinho, por favor, do Captain of Her Heart. Bora, it was way past midnight, and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving, she tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Porra, essa é muito chata, viu? Olha, te contar, se esses dois suíços fossem transformados em uma pessoa só, e essa pessoa fosse nigeriana, do sexo feminino, o nome dele seria um Xadei. Eu acho, mas fez muito sucesso, né, Captain of Her Heart. Essa Devil's Ball que a gente tocou, acho que até, não para tirar o crédito deles, mas até também pela participação, né, do grande Herb Alpert, ela tem muito mais pegada, né? Então, é isso aí. Olha, gente. Mas então, vale, essa aqui é a que fez sucesso no mundo inteiro. Vai lá, Fofoinha. Vamos lá. Bom, eu acho essa música muito chata, nunca gostei. Acha mesmo? Olha, essa aí eu não vou abraçar a causa com o Diego, porque eu acho essa música bem bacana. Acho que era Jesse Green, eu acho que era o cantor, Jesse, né? Jesse Green. Isso, Nice and Slow, isso eu me lembro que eu não sei se Nice and Slow. Mas... Fez muito sucesso. Mas tá. Eu quero mostrar... Mas só uma coisinha antes. Me diz uma coisa. Tem chance de tu achar chata porque ela tocou até torrar o saco? Ou tu... Não. É, porque eu acho a pegada dela bem sensual, acho porque bacana. Depois que eu ouvi uma outra dele, Quer que vai tocar agora? Que eu vou tocar agora. Tá. Eu vi que essa música é muito... Ah, em comparação chique. Ficou uma bosta, é? É, ficou uma bosta. Vai lá, Fofoninha. Em comparação, tá? Vamos lá. Presta atenção nessa. Tá. Essa é muito mais elegante. problema é o seguinte, Marco Antônio, eu gosto de música elegante. Olha, eu já tinha ouvido essa música, acho que não mais que duas vezes, mas já fazia no mínimo, acho que uns 10 anos que eu não ouvia. Vou dizer uma coisinha. Essa música dá de 5, odeio dizer isso, mas essa música dá de 5-0 na Night and Slow. E uma coisa, esse arranjo, essa orquestra aí, vai dizer pra mim que não é a cara de Love Unlimited Orchestra. Não, é um troço assim, magnânimo, um troço, né? Não, é um troço mega, 350 pessoas, assim, parece que o Barry White vai entrar a qualquer momento aí. Não, essa música é uma maravilha e uma prova daquilo que a gente estava falando, né? Da injustiça das coisas. Apesar que eu gosto mais de Slow, mas realmente comparado. Não dá, né? Chega a ser maldade, né? Chega a ser crueldade. É verdade. Porque a Nice Slow eu acho bonitinha, mas ela não é ambiciosa. Não. Essa é, né? Ela é elegante, ela é fina. E sexy. Muito, né? Olha. Então, querido, até quinta-feira. Até quinta-feira, até sábado. E na segunda-feira, entre outras coisas, nós vamos apresentar um grupo que colocou 7 músicas em 2 anos em primeiro lugar na Billboard. Gary Puckett e Union Gap. Tá. Eles botaram 7... Então, gente, obrigado pela força aí, pela audiência. E até mais, então. Abraço. Tchau, Marco Antônio.